minha canção quer te embalar. No canto de uma chuva forte e calma ao anoitecer, no sopro de algum vento de esperança então trazer recados de aconchego e de ternura. Minha canção quer despertar o bicho mais selvagem que a cidade adormeceu, o gesto mais sincero que no medo se perdeu, poemas de coragem e de procura. Mas como fazer se afinal sou pessoa tão confusa quanto você, que apenas acredita, luta e grita pra defender qualquer semente de luz que possa florescer. Vamos então tentar juntar as esperanças, sem medo de mostrar fraquezas, incertezas, e cantar e arrancar pela força da nossa voz. Acredita, luta e grita.